Já estamos no ar. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, Mateus. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Dipanda Cast número 4. Estamos aqui, sábado 24 de outubro do ano de 2020. O ano horrível, né? O ano horrível. Só falta o Godzilla voltar também, né, Mateus? Quer dizer, Godzilla ainda não. Ainda falta a invasão alienígena. Falta a invasão alienígena antes do Godzilla. Sim, pode já, só falta. Tem aquela dos Kaiju, não? Daquele filme dos Kaiju, combina com Godzilla e estamos esperando. A batalha do Pacífico. Exatamente. Bom, amigos, hoje temos dois temas. Um tema da atualidade, que é a manifestação contra o alto custo de vida. E o segundo tema é alto custo de vida. Desculpa, sim. Manifestação contra o alto custo de vida e desemprego. Desemprego, sim. E o segundo tema vai ser o lugar do colonialismo na retórica e na cultura angolana. Ou seja, não é bem Angola antes da independência, mas a imagem e o discurso do colonialismo na cultura e o seu uso na política e na cultura angolana atualmente. Bom, a marcha contra o desemprego e o alto custo de vida, né? Essa marcha foi convocada porque realmente porque eu fiquei um pouco fora disso. Realmente, até agora eu não percebi, eu estou aqui sem perceber quem realmente convocou essas manifestações. De acordo com pessoas ligadas ao governo, né, ao MPLA, seria a UNITA, né, alguns partidos da oposição, né, a própria imprensa tem essa linha editorial, está seguindo essa linha editorial. Mas eu vi comentários nas redes sociais de alguns ativistas dizendo que foi uma iniciativa de vários ativistas. Né? Foram ativistas que organizaram, ativistas cívicos, né? Ativistas sociais que organizaram essa manifestação, né? Contra a governação de João Lourenço, mas muito mais focada na questão do desemprego e alto custo de vida. Ok, percebo. Queres que a gente comece por quê? Vamos começar por aonde? Pela própria manifestação ou pelo motivo da manifestação? É melhor nós começarmos pela motivação da própria manifestação. Porque eu sinto que tudo o resto acaba por ser mais uma consequência disso, né? Ou pensas o contrário? Não, vamos começar pela motivação, porque vai ser mais rápido a motivação, depois passamos já para a manifestação. Tinha um texto do nosso amigo Cota Macuva aí na página Angola Conservadora, né? Em que ele dizia que o desemprego, reclamando do desemprego é anormal, porque, ou seja, é tipo reclamar que o leão não está conseguindo caçar para se alimentar, né? Esse é um pouco exagerado, mas colocando isso no um texto, eu convido as pessoas a lerem, é interessante. No contexto dessa manifestação, eles estão manifestando contra o custo de vida e o desemprego. Porém, eu pergunto, quais são os fatores, né, que influenciam o custo de vida e que influenciam o desemprego? Sim, alguns fatores estão na mão do governo, né, um pouco na política econômica, um pouco os recursos extras que o governo tem, que poderia distribuir, né, porque o governo não cria emprego. O governo não cria emprego. Precisa de uma fonte de rendimento que já existe. E agora nós temos sorte, Deus nos deu o petróleo como fonte de rendimento gratuito. Porque as empresas petrolíferas podem explorar o petróleo agora com zero interação com a sociedade local. Teoricamente, poderiam fazer aquilo com barcos. O governo pode influenciar a economia utilizando esse dinheiro do petróleo. Né? Mas é tipo, não é que o governo está a criar o desemprego, mas poderia modificar digamos, o estilo de vida das pessoas distribuindo aquela massa. E o terceiro fator que influencia no desemprego, claramente, é a economia mundial, que está fora do controle do governo local. Então, o que eu vejo é que essa manifestação coloca, esquece esses dois fatores e coloca tudo aos pés do governo do J-Lo. Aliás, não importa que seja do J-Lo, qualquer governo que seja, fingir que ele é que é o único responsável pelo desemprego e pelo alto custo de vida é uma vigarice. Aliás, o alto custo de vida, quais são as suas origens? Eu, por exemplo, vejo que é uma origem que emana do próprio povo. Que é o seguinte, se em 2010, né, você tinha 20 milhões de pessoas, você precisava, por exemplo, de 1 milhão de toneladas de coxas de frango, por exemplo. A concordância direta de oferta e procura te dá um preço, por exemplo, de 10 dólares por caixa de coxa. Em 2020, tens, em vez de 20 milhões, tens 25 milhões de pessoas, 5 milhões de consumidores a mais. Mas só tens 1 milhão de caixa de coxa. O que vai acontecer? Se você vender as coxas ao mesmo preço, algumas só vão ficar sem coxa. Coxas de frango. Então, o preço tem que subir para balancear o consumo. Então, parte do custo de vida também tem a ver com o estilo de vida das próprias pessoas que estão reclamando do custo de vida. Percebe? Então, ou seja, eles pegaram apenas o fator que é conveniente a eles, que é o fator governo, porque no fim acho que é mais um ataque político. O que, é que você acha? Sim, em relação a isso, a questão do custo de vida são vários fatores, né? São vários fatores interligados. O governo não pode deixar de assumir aqui alguma responsabilidade em relação à política econômica, né? Em relação à política econômica, nós temos problemas com alta inflação, né? A inflação a nossa moeda tende a estar cada vez mais desvalorizada, né? Então é natural que o custo de vida esteja também muito mais elevado, que os produtos estejam muito mais caros. Também existe o fato de que é muito mais ligado à própria estrutura, né? E a própria liberdade do mercado, que nós estamos sempre aqui a falar, né? A falta de concorrência, a questão da própria crise, a falta o fato de nós não termos um mercado liberalizado, né? Por exemplo, recentemente... Criam mercados cativos para sobretaxar as pessoas. Isso também é um dos fatores. Sim, exatamente. Nós, se formos a ver, a Zap recentemente anunciou que vai subir seus preços, a Movicel subiu os preços pelos seus serviços. Nós até podemos até mesmo reconhecer a legitimidade, né? A legitimidade de algumas dessas ações. Mas a grande questão é que quando é num ambiente sem nenhuma concorrência, né? em que existem monopólios ou oligopólios, né? E de certa forma os causadores do monopólio, as pessoas que garantem a manutenção do monopólio, são as pessoas que estão são elementos do próprio governo, né, que tem ligação direta com as próprias empresas. De certa forma é muito natural apontar para o governo, né, e buscar no governo soluções, né? Já que o governo assumiu para si determinadas responsabilidades, algumas que não deveriam ser dele, mas ele assumiu, então é natural apontar os dedos para o governo, exigindo por uma solução, exigindo por uma resposta. Mas o meu maior problema em relação a essas manifestações é a própria motivação, a motivação dos manifestantes, né? Claro, que realmente há muito desemprego em Angola, realmente há um elevado custo de vida, mas o que me parece é que os manifestantes acabam por ser muito mais motivados por um paternalismo do que propriamente por um desejo, eu diria, muito mais racional. Né? Muito mais racional em busca de soluções. Exatamente. Essa que é a grande questão. A grande questão é que quando fala-se de desemprego, desemprego em Angola, né, você pode chamar os manifestantes, pode chamar os elementos da oposição e seja quem for que toca muito nessa tecla. Você percebe que a revolta em torno desse tema é muito mais pela velha promessa, pela aquela promessa de campanha de João Lourenço dos 500 mil empregos. De João Lourenço prometeu que durante essa governação dele, ele criaria 500 mil postos de trabalho. Né? E isso criou nos corações dos angolanos uma ânsia, um desejo, né? Um desejo uma expectativa. Né? Uma expectativa por esse sonho, né? Ter esse desejo realizado. Mas o que me parece estranho como é que é possível que adultos, né, porque a maioria dos jovens do pessoal que participou dessa manifestação está na casa dos 20, dos 30 anos, como é que adultos, né, puderam cair numa mentira, num conto, né, num conto para pôr o boi a dormir, né, numa questão tão básica, numa questão tão elementar. Como raios João Lourenço criaria 500 mil postos de trabalho? Essa é uma questão que nem o governo, exato, nem a oposição sabe exatamente responder. Porque simplesmente não tem como o governo criar 500 mil postos de trabalho. Aquilo não passa de uma promessa vazia de campanha. Tal como a promessa de transformar Benguela em Califórnia de Angola, transformar não sei quem, não sei quem, fazer não sei quem, não sei quem, toda aquela coisa mirabolante, né? É simplesmente promessa de campanha para cativar o eleitor. Né? Não há nada. Quer dizer, a promessa era idiota. A promessa era idiota. E você está ainda mais idiota por acreditar naquilo, porque o governo não cria isso. Exatamente. O máximo que o governo pode pegar uma fonte de riqueza que já existe e a usar para criar empregos de sinecura, ou seja, empregos que não são necessários, que servem simplesmente para, digamos, para fins políticos, para empregar pessoas e acalmar certos grupos. Agora, quando João Lourenço fez aquela promessa, estava claro que a economia estava em pedaços, e as pessoas se perguntaram onde é que ele iria tirar o dinheiro para fazer aquilo. Porém, eu me encontrei com alguém aqui na rede social, que diz uma coisa que é ainda mais estranha e mirabolante. Sabe o que, Matheus? Ele diz, okay, olha, eu até posso admitir que a promessa do João Lourenço era sem sentido, porém, que não faz sentido, que a promessa era sem sentido, dos 500 mil empregos, e eu não acredito nela, porém, como ele fez a promessa e não a cumpriu, então nós temos que o responsabilizar. Você sabe que ele mentiu, sabe que é impossível, mas vais o responsabilizar quando o impossível não é feito. Ah, como então? Até um provérbio dos Bakongo que diz, olha, a água quente não queima a casa. Ou seja, a coisa impossível em si não pode acontecer só pelo facto de você anunciar. Então, se o camarada diz que vai fazer uma coisa que é impossível, a realização não depende da palavra dele, depende dos fatores reais do mundo físico. E como disseste, é impossível um governo que tenha 500 mil empregos. Sim, essa é a grande questão aqui, tá vendo? Então, que o ponto acaba por ser é como é que nós ainda temos, né, indivíduos, cidadãos angolanos, tão ingênuos, né? Como é que nós temos a essa altura indivíduos tão ingênuos que acreditam em qualquer promessa, né, feita pelo governo, né? Parece que as pessoas não são capazes de filtrar, raciocinar, né, de abstrair essas questões políticas, né? Eu não sei se é como disse, parece que o paternalismo estatal está tão enraizada no pensamento angolano, né, que parece que qualquer tipo de discurso bonito cai bem para o angolano. Né? Vamos transformar Benguela na Califórnia de Angola. Todo mundo acha isso aceitável, acha isso razoável. né? Mas como é que você transforma Benguela na Califórnia em Angola em 4 anos de governo, ou 5 anos de governo? Como exatamente isso funciona? Exatamente. Né? E aí é uma questão que... Sim, a própria oposição também faz o mesmo discurso. Porque a proposta dele se resume aqui, olha, assim que a gente tirar o MPLA do poder, tudo vai melhorar, a 100%. Sim. Exatamente. Então, os motivos, ou seja, o motivo alegado, né? Ou seja, o pretexto da manifestação, que é manifestar contra o desemprego e o custo de vida elevado, não faz sentido. O que faz sentido é o motivo real. O motivo real é o motivo político, ao meu ver. E que é sim, a velha disputa política de cargo entre o MPLA e a oposição. Claro, não é só a oposição, é a oposição em duas vertentes, os partidos e os ativistas. Exatamente. Agora, eu acho que já falamos um pouco dos motivos da manifestação. Tens mais um comentário aqui? Podemos passar para as imagens? Não, eu concordo exatamente por isso, né? É, nós, inclusive, nós falamos disso, foi no primeiro episódio, que todo este ano, que para no ar, né, na sociedade angolana, nas próprias redes sociais, dá para perceber que existe aqui um clima, né, de aproveitamento político, de pura e simplesmente fazer aproveitamento político de qualquer tipo de situações que venha a surgir, né, para promover determinadas agendas políticas. É, todos nós, podemos ser críticos do governo, podemos ser críticos de políticas do governo, mas isso não significa que nós temos de aderir a qualquer tipo de agenda que surja no nosso país e aceitar qualquer tipo de atos, né, só porque provém da oposição ao governo. Não, nós não temos dever moral de concordar com a oposição, tal como nós não temos o dever moral de concordar com o governo. Eu penso Milton, vão te dizer, olha, se é o governo que está criando os problemas, você é contra tirar o governo. Está aí. Esse é o grande ponto. O ponto justamente é, o fato de nós sermos contra o governo não deve nos fazer ser a favor necessariamente da oposição. Tanto os ativistas, tanto a favor do partido. E outra coisa é o seguinte. Eles definem a causa dos problemas de Angola como sendo o governo. Não porque seja realmente o governo as causas dos problemas, porque sendo o governo a causa dos problemas, permite que eles te vendem a solução perfeita, que é que colocar eles no poder. Ou seja, eles são a solução. Para mim, só essa lógica aqui de, olha, o problema é o governo, e a solução é trocar o governo, e a solução é me colocar eu no governo. Isto, para mim, é uma lógica auto-lisonjeadora. Isso é uma coisa de Aldrabões. Por isso que eu resisto a essa coisa e eu não adiro nisso. É porque é o seguinte, caso a causa dos problemas de Angola não seja o governo, seja outra, significa que vais perder tempo e vidas e dinheiro para colocar outros marmanjos no poder e, chegando lá, só trocaste de bosque e continuas na mesma. Então, se queremos resolver os problemas de Angola, tem que se pensar nos problemas de Angola, não... Não pensar nas... Ou seja, eles pensam apenas em proveito próprio. Essa é a minha visão da coisa. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante nisso que mencionaste aqui é que isso pode ser visto, inclusive, nós fizemos aqui uma live com o doutor Augusto Fernandes, né? Augusto Fernandes, da Popa Invest. E ele falou em relação a essa questão das alternativas ao próprio governo. É que o pessoal não pensa nisso, o pessoal não costuma pensar nisso, mas as alternativas ao governo, as atuais alternativas ao governo, não são tão boas quanto nós pensamos, né? Ele, inclusive, fala de que você muitas das vezes lê o plano econômico e políticas, o político da UNITA, né, as propostas da UNITA, da Casa CE, e você percebe que são piores do que o do próprio MPLA. Né, que são piores do que do próprio MPLA, epa, qualquer pessoa minimamente razoável pensaria que talvez o melhor seria continuar que o MPLA continue no poder. Nessas alternativas não parecem melhores, não são tão razoáveis. Veja, e o problema até às vezes não é a alternativa em si, mas o tipo de alternativa que eles querem fazer. Por exemplo, sim, a política deles econômica pode ser pior, mas você, ou seja, quando você diz o MPLA continua no poder, não dizes isso por simplesmente você estar a desistir. Eu sei, porque eu te conheço, meu. Mas dizes isso porque a visão desses magias da oposição de aliança no poder é tirar o MPLA até a raiz. Ou seja, não sobra nada. Se você vai pegar uma coisa que funciona mais ou menos e retirar tudo para colocar uma coisa que não funciona, vai pela continuar o que já tem. Tá vendo? Sim, sim. Agora, claro que pode haver um processo de mudança alternativa em que você tem talvez uma troca, uma alternância parcial em certos pontos, por exemplo, utilizando autarquias ou utilizando qualquer coisa. Ou seja, uma mudança parcial do poder. Ou seja, não uma revolução, mas uma evolução. Para que a coisa seja mais eficiente e mais pacífica. Claro que pode se melhorar, mas o jeito de alternância que eles querem, que é retirar o MPLA até a raiz e colocar outra coisa, como disseste, as pessoas não pensam na qualidade da alternativa disponível. E no Congo Democrático, eles estão a viver isso. Porque era tudo bom e bonito ser oposição e político quando estavam a fazer manifestações e nunca geriram nada da vida, mas colocados no governo, o que acontece? A presidência do Congo excedeu a execução orçamentária prevista em 160%. Ou seja, em vez de gastar 100 milhões de dólares, já gastaram 300 milhões de dólares e ainda faltam 3 meses para acabar dois meses para acabar o ano de 2020. Percebe? Então, ou seja, eram bons arruaceiros, eram bons mobilizadores públicos, mas nunca geriram porcaria nenhuma em sua vida. Não podemos falar palavrões, né? Desculpa pela palavrão, mas nunca geriram nada em sua vida. Não, mas podes falar assim, nós aqui somos da liberdade, então não temos censura. Ok, então, o segundo motivo pelo qual, né, eu não adiro nessas coisas, é um motivo intelectual que é muito importante, que é o seguinte. Quando a pessoa utiliza uma lógica viciada para abordar um assunto, o que vai acontecer? Ele está treinando o seu cérebro a encarar os outros problemas utilizando o mesmo raciocínio. É aquela piada, né? Que quando você tem um martelo, tudo parece um prego. Então, sim. Se ele só consegue pensar no problema de Angola, na clave de inimigo, MPLA, solução, eu, então, quando você retirar o MPLA e aparecer outro problema para resolver, por exemplo, o problema econômico, imagina, por exemplo, temos uma crise econômica no hipotético governo da oposição, então, ele vai utilizar o mesmo esquema, por exemplo, para dizer que não, olha, o problema aqui é empresas petrolíferas estrangeiras e a solução é nacionalizar. Ou seja, sim, sim. A gestão deles e colocar eu na gestão. Ou seja, ele é sempre a solução de tudo. Isso é de ponta em ponta. Ou algo pior. Eles podem dizer que é o MPLA que está a nos sabotar. Exatamente. Ou seja, então, essa lógica deles, né? esse esquema mental de abordar os problemas não é sério, porque é o seguinte, nós temos que pensar quais são os fatores materiais que criaram a solução, que criaram um problema, para depois ver como é que a gente resolve o problema. Agora, se aborda já a questão da pobreza em Angola em seu benefício próprio politicamente, essa lógica nunca vai criar soluções, vai criar sempre conflitos e mais conflitos. Sim, mas isso já não é típico. Isso acaba por ser típico da própria maneira que a política é construída aqui em Angola. Se formos a ver, a política em Angola é simplesmente assim, a política de apontar aos outros. Né? O MPLA faz a mesma coisa e a oposição também faz a mesma coisa. Né? O MPLA é sempre a guerra. Né? A desculpa é sempre a guerra, e depois a desculpa é o país, não estamos a trabalhar, mas tem muitos elementos no país que não estão satisfeitos com o governo, coisas assim do gênero. João Lourenço tem boas intenções, mas está sendo sabotado. Quer dizer, a linguagem tanto do governo, tanto da oposição em Angola, é sempre o mesmo. Aliás, a própria construção do nosso país, o nosso país acabou por ser construído dentro dessa filosofia de que nós somos os santos, nós somos os puros, nós somos os verdadeiros, né? Mas tem alguma turma que é responsável por todos os males da sociedade. Primeiro era o colono, né? Depois era a Savimbi, a UNITA, o pessoal das matas. Depois, depois da paz, eles vão sempre encontrando... Sim, eles vão sempre encontrando um culpado. O mesmo acontece com a oposição, né? E aí, quando você pensa muito, já assim, num cenário muito mais, como você mesmo mencionou, muito mais intelectual, muito mais ideológico, e vai na raiz do seu próprio pensamento, você percebe que não há tanta... As diferenças entre a oposição e o governo não são tão abismais, né? Não são tão abismais. Eles partem sempre do mesmo tipo de pressuposto. Um Estado cada vez maior, um Estado grande, um Estado paternalista, né? Um Estado centralizado, né? E tudo mais. Que, inclusive, esse todo o discurso de autarquias, governo local, descentralizar o poder. Vamos ser aqui honestos. Não é para melhor gestão do país, não é para uma gestão mais eficiente da coisa pública, acaba por ser muito mais uma forma também de assaltar o próprio poder. Né? E há essa guerra entre o governo e a oposição, justamente porque o governo não quer repartir esse poder que tanto a oposição quer. Né? E como você disse, quando... Todas as ideias, todas as políticas partem de premissas erradas. Nós não podemos esperar que a conclusão, que o resultado seja de fato bom. Eu também, outro comentário que eu vou ter acerca disso, é um alerta a todo mundo. Porque eu sei que alguns vão dizer já que aqui na live somos anti-revolucionários, por isso somos inimigos do povo e tudo mais. E tudo mais. Mas é o seguinte, meus amigos, pensam o seguinte: caso o MPLA não for a causa dos problemas de Angola, vocês até podem conseguir a vossa pequena revoluçãozinha e se sentir que são os novos donos do poder, porém as causas reais dos problemas não vão ficar à vossa espera. Vão continuar e vão tornar o problema cada vez mais complexo e complicado. Então, simplesmente vocês estarão a perder o vosso tempo e encontrarão uma solução, um estado de coisa que será ainda mais problemático, e agora vocês é que serão apontados como a causa do problema pelos novos revolucionários do futuro. Só para encerrar nessa parte. Agora vamos direto para ver as fotos da manifestação. Okay. Eu acho que a melhor foto... estão a dizer que é manifestação pacífica, né? Sim, manifestação pacífica, mas o que você vê aqui na imagem, tem dois contentores de lixo atravessados na estrada, estão a ver aqui, um pneu aqui, outro pneu em chamas. Isto não é manifestação pacífica mesmo. Sim, está muito longe de ser uma manifestação pacífica. Podes clicar nas imagens? Podes clicar nas imagens para... Ah, sim, caros ouvintes, para quem não está vendo essa imagem, tá? A imagem, isso aqui é no FTU, acho que creio que é no FTU, porque tem os postos de alta tensão. Então, tem dois contadores. Tem dois contadores de lixo atravessados na estrada de Catete, com um pneu, pelo menos um pneu em chamas atrás, um pneu que não está em chamas, e a via está interditada ao trânsito. Isso não é manifestação pacífica, porque o direito de manifestar não impede, não impede o direito de mandar. Eu tenho minhas coisas para fazer. Então, isso aqui é uma violência contra quem quer andar. E se vocês notarem, não sei se vocês conseguem ver, o moço que está de bermuda com flores e a t-shirt preta, ele tem uma pedra na mão. Ele tem uma pedra na mão. Então, você tem uma pedra para fazer o quê? Para dar o teu ponto de vista de maneira geológica às polícias, é para apedrejar as polícias. Outra coisa mais aqui interessante, não vejo outro, qualquer outro tipo de arma, é só essa pedra aqui nesse jogo. E tem um cartaz que diz João Lourenço, arquiteto, o povo está à espera, uma coisa parecida. Espera, vou mostrar outra foto. Ah, não consegue ver as fotos, Milton? Estamos a ver a foto. Oi. Ele acabou por cair. Ah, se arrepia. Samuel, tá ligado. Estamos a ver as fotos. As fotos estão aqui, estão a aparecer. Sim, outra foto de manifestação pacífica, dois pneus em chamas. E o engraçado é que eles nem dão conta que isso que provoca a manifestação não é pacífica. Espera, vou tentar ver se eu... Sim, o engraçado é que eles nem conseguem dar conta que a manifestação... Olha, interessante. Veja o que, é que tem na mão do manifestante aqui. É a mão que está para baixo. Isso é uma fisga. Parece uma... Sim. Parece algo, sim. Parece qualquer coisa aí. Parece uma fisga. Então, tá vendo? E você vê os automobilistas todos a fugir à manifestação e a voltar. Ou seja, o direito dessas pessoas de resolver os seus problemas no sábado, né, é interrompido pelo direito dessas pessoas aqui a lutar pelo poder. Vamos exatamente. Mais outro problema em chamas. Engraçado aqui. Eles provavelmente não têm inteligência de perceber isso, mas quando colocas uma bandeira ao contrário, significa que... ou seja, é um símbolo... Anarquia. De... Sim, anarquia ou rendição. Sim. Vamos ver. Não consigo mais ver nada aqui. Sim, vários pneus em chamas. Ok, essa é uma foto da polícia no ato de concentração. Agora, alguns ativistas dizem que é imoral a polícia aparecer lá armados e em prontidão. Porém, primeiro, o trabalho deles manter a ordem. E segundo, o próprio fato deles transformar a manifestação em arruaça justifica a prevenção da polícia. Sim, mas só que a grande questão aqui é da própria mentalidade revolucionária, é tipo da própria mentalidade revolucionária, é que eles sentem que todos os seus atos são justos. São justos, são justificados por definição. Né? E eles perdem a própria noção de limites. Né? Porque eles têm aquela ideia de que o fim que eles almejam é legitima qualquer meio que eles venham a tomar. Claro, eu concordo com eles. Talvez, por exemplo, nessa imagem, em outras imagens, umas que eu vi no começo da manifestação, que houve que talvez tenha havido alguns excessos por parte da polícia. Talvez tenha havido algum excesso por parte da polícia. Mas isso em si não legitima os atos dos manifestantes, né? Porque eles acabaram por colocar em risco, em ferir, né? Em violar, como você mesmo mencionou, o direito dos outros, o direito de ir e voltar. Eles queimaram pneus, queimaram contentores de lixos, né? Transformaram as ruas, a rua lá daquela zona da avenida, esqueço o nome, acho que é a avenida... qual é o nome da avenida? Né? A avenida que vai da... Chada do Catete, né? Chada do Catete. E se você notar, essa imagem tem um tão pouco fusca, mas você vê jovens a tirar pedras, por exemplo, sim, a pedregar a polícia, alguns com o que parece ser um pau. Então, isso já não é manifestação pacífica. Não adianta virem com aquelas pedras americanas de manifestação, como é que eles dizem? Mostly peaceful, né? Ou seja, majoritariamente pacífica. Não foi. Não foi. Isso nós podemos concordar com isso. Mas isso tem sido a característica das manifestações cá. Né? É que as pessoas se sentem legitimizadas, né, a fazer qualquer coisa, só porque estão desempregadas, porque não conseguem mais comprar um pão. Né? Ela sente que pode fazer qualquer coisa que é completamente legítimo. Né? E outra coisa que não sei se você reparou ontem no decreto, com a proibição de que em ajuntamento público não devem estar mais de 6 pessoas. Sim. Né? Eles afirmaram que é uma resposta a essa manifestação. O governo lançou isso justamente para impedir essa manifestação em particular e outras. Eu até posso concordar com eles. Com eles em relação ao timing. De fato, o timing aqui pode indicar que o governo fez isso de propósito. Só que eles esquecem um fato aqui fundamental. É que esse super Estado, né, esse Estado que está cada vez mais policial, né, pelo menos em relação àquilo que é a normalidade, o Estado está mais policial por causa dessa pandemia do coronavírus. Esse Estado foi legitimizado por quem? Quem legitimou isso? Foram os próprios partidos da oposição, juntamente com os partidos do governo. Uhum. Ou seja, foram os partidos da oposição que estão presentes no parlamento, se não me engano, com unanimidade, né, votaram a favor de boas partes das medidas que foram tomadas pelo governo. Exato. Então, acaba por ser meio bizarro eles a reclamarem de que o Estado está ditatorial, está a violar direitos, coisas assim do gênero, quando eles próprios legitimizaram, eles próprios aprovaram no início e no meio da pandemia pelo coronavírus. Percebo. E antes da gente ir mais longe, eu acho que é importante que você falou da mentalidade revolucionária. Para as pessoas que não percebem, a mentalidade revolucionária é exatamente aquilo que você disse, que é o seguinte: a pessoa com a mentalidade revolucionária não julga os seus atos e as circunstâncias na base dos dados reais em jogo, okay? Ou seja, das circunstâncias, mas julga à luz do objetivo autoproclamado, que é, por exemplo, a Revolução Democrática Angola. Então, porque ele quer a Revolução Democrática Angola, então ele se julga já autorizado a fazer tudo, porque o objetivo é nobre, entre aspas. Então, se no decurso disso ele tiver que fazer uma ou duas maldades, ele ainda se acha no direito de o fazer. E isto geralmente é utilizado, isto também utiliza o expediente do mal absoluto. Ou seja, o MPLA é o mal absoluto, então contra o mal absoluto tudo é necessário. Mas como disseste naquele cota com quem tiver outra live, o governo de Angola, apesar dos problemas, tem algumas coisas que funcionam. Então você vai destruir o que nós sabemos que funciona agora em troca de uma utopia futura que nós nem sequer vimos. Bom, um dos melhores comentários que eu vi sobre isso foi essa aqui da página Fotografias de Angola. Então aqui diz: manifestante hoje em Luanda de forma bastante pacífica. Pela idade, reivindica em prêmio. Este cara, 4 anos. Esse gajo deve ter 3. No máximo 11 anos. 11 anos, né? E você vê, manifestação pacífica com uma pedra na mão. E se você notar, nas redes sociais desses ativistas e companhia, você não vai ver, ainda não vi uma denunciação dos atos de violência feita pelos manifestantes. O máximo é uma tentativa de justificar, dizendo que, até de conta a ação da polícia, essa é uma reação legítima. Mas pelo que eu sei, o Gandhi, quando fez a Revolução Pacífica lá na Índia, né, por mais que levaram porrada dos ingleses, não reagiam. Sim, o mesmo aconteceu com Luther King. Mas também aqui, algo que nós nos esquecemos, que isso já se tornou recorrente. Não sei se lembra, mas essa já deve ser a quarta ou quinta manifestação contra o desemprego. Sim, sim, sério. É, lembra aqui bem, desde o ano passado, se nós formos a lembrar, desde o ano passado, devem ter havido, cá em Luanda e por todo o país, pelo menos cinco ou seis manifestações, por aí. No mínimo quatro. Né? É, contra o desemprego. E a maioria, você vê jovens com os cartazes, né, que queremos os 500 mil empregos. E parece que, eu não sei, né, eu posso estar bem enganado, posso estar errado em relação a isso, mas parece que tem alguns grupos, né, para ganhar alguma notoriedade no país, têm utilizado essas manifestações como pretexto, né, para sua própria ascensão social, ascensão política. Eu vejo camarada, ativista que eu conheço, que, né, que eu sigo nas minhas redes sociais, que fala disso quase todo mês. Fala disso quase todo mês, incita essas manifestações quase todo mês. Quer dizer, ele não trabalha, ele parece que nem procura por emprego, ele parece que não faz nada na vida. A vida dele é procurar motivo, ou procurar agendar manifestações, é buscar manifestações, que é meio estranho, né? Essa sociedade que nós estamos a construir, né? De indivíduos que não trabalham, indivíduos que não procuram trabalhar, indivíduos que ativistas querem conseguir emprego. Sim, ativistas profissionais. Esse descreve. Ativistas profissionais. Epa, eu não sei as outras pessoas, mas eu não gostaria, eu não gosto, né? Eu não aceito ser representado por pessoas que não trabalham. Né? Tanto no governo, tanto no parlamento, e quem dirá no ativismo político. Pessoas que não trabalham. E você vê, que até onde... Pode falar, aqui, eu estou ouvindo. Sim. E este é o maior perigo das utopias, que é o seguinte, é que ao invés de você ter os otários sendo pessoas normais, que trabalham e que conhecem os problemas da vida, vais ter esses ativistas profissionais sendo os otários, pessoas que nunca geriram nada. Exatamente. Na vida, e que só têm experiência de mobilização e de excitação. E eu acho que um dos aproveitadores mais sem vergonha dessa história toda é a nossa querida deputada Tizer. Normalmente eu gosto dela, mas nessa parte aqui ela não consegue resistir ao aproveitamento, à hipocrisia barata. Viste a publicação dela? Sim, eu vi a publicação. Que o polícia que supostamente agredia a deputada tem que ser preso porque a deputada é autoridade. Minha senhora, antes de ser deputada é cidadão. Se comportou mal, por que tem que ter imunidade? Eu não sei os detalhes da suposta agressão. Não vi o vídeo, não vi, mas só pela lógica não faz sentido. Sim, também, até porque eu vi pelo menos imagem do Equipe. Né? Eu vi imagem do Equipe. Então, eu não vi da outra deputada da UNITA. Eu não lembro de ter visto o Equipe qualquer coisa que o identificasse como um deputado, para começar, início de conversa. Entendi. Então, eu suponho que a própria deputada não tinha qualquer coisa, né, que identificasse como uma deputada. Então, no meio dessa toda confusão, pessoas a queimarem coisas, pessoas em atos de vandalismo, né? Eu não acho que a Polícia Nacional vai ficar aí a localizar. Olha, essa senhora... deve ser deputada. Esse senhor deve ser deputado. Nem é assim que as coisas funcionam. Não, nem assim. Mas eu tenho aqui um vídeo em que você vê claramente eles a bloquearem a estrada, a impedir as pessoas de passar. Isto é onde? Em Gombota, Bahia de Luanda. Isto é nos congolenses. É nos congolenses. Ficaram sobre a ponte. Por exemplo, subir na ponte. E bloqueou isso nas 2 dias. Nesse exato momento, a partir desse ponto, nesse exato momento, eles bloqueando o trânsito, né? Eles bloquearam o trânsito. Eu não tenho como, sinceramente, desculpar ou justificar, né? Qualquer ato da parte deles. Já não é mais manifestação pacífica. Ele, naquele exato instante, eles violaram o direito dos outros, direito de ir e voltar. Tal como eles violaram provavelmente todas as leis de trânsito do país, né? O regulamento de trânsito do país. Provavelmente, até o regulamento de trânsito, eles acabaram por violar. Eles violaram o regulamento de trânsito, violaram o direito de ir e voltar, né? Trouxeram problemas na via pública. Sim. Eu penso que eles devem ter cometido só naquele ato um dos crimes. É um dos crimes, obviamente. E olha, é o seguinte, por exemplo, eles estão sempre a reclamar que a manifestação não está a ser, o nosso direito de manifestar não está a ser, ou seja, eles dizem que o objetivo era manifestar, porém, para mim é claro que o objetivo era criar realmente essas imagens. O objetivo da manifestação não é manifestar, mas criar essa imagem do governo repressor, porque é o que eles utilizam na sua linguagem política. E vocês veem que é repressora, e a prova é que, olha, a manifestação foi proibida, então cometem atos que requer repressão do Estado, porque são atos ilegais. Fechar a via pública, queimar pneus na via pública, são atos ilegais. Sim, e que nos leva à velha questão. Se existem ativistas profissionais, né? Para que serviria tanto esse todo alarido, todo esse escândalo? Eles têm algum tipo de proveito? Algum tipo de proveito nisso? Ascensão social e talvez mesmo proveito financeiro por parte disso, né? Sim, talvez como aponto. Sim, acesso ao poder, talvez como. Vamos dar um exemplo prático. Desculpa te interromper, mas um exemplo mais prático. Lembras do... Todo mundo conhece o João Pinto. Todo mundo agora João Pinto, especialmente... Deputado Atum, bife de atum. Por acá, para quem não sabe, bife de atum na loja custa mais caro que bife de bife, ou bife de coisa de vaca. Mas é o seguinte, antes do João Pinto ser deputado do MPLA mais odiado pela oposição, ele era um opositor. Ele estudou com a bolsa da UNITA, pois não? Criticava na televisão e tudo mais, era muito fotogênico e tudo mais. Porém, depois de receber uma boa proposta, ele mudou de lado. Então, se você vê, parte do jogo desses ativistas profissionais a curto prazo é mesmo essa. Você critica e depois você recebe a propina para ficar quieto. Tem vários desses casos. O João Pinto é o caso mais evidente. Mediático, mas acho que há outros casos similares. Tirando o objetivo, claro, a longo prazo, né, que é a revolução, entre aspas. Bom, agora uma pontezinha, né? Falando em repressão policial e Estado que funciona, as pessoas não têm noção de qual é o Estado, qual é a eficiência normal de um Estado africano. Por exemplo, no Congo Democrático, eu duvido que o Ministério do Interior de lá tenha a capacidade de organização de ter disponível os recursos e de ter a disciplina de ter esses carros de antimotins, de ter esses polícias pagos e com treinamento adequado para questões de antimotim, e de ter todo o equipamento para lidar com uma situação de antimotim de forma não letal. Por exemplo, eles têm capacetes. Esse é um fuzil de bala de borracha, né? Eles têm botas, têm proteção. E você vê aqui, pelo menos, tem quase uns 50 agentes. Se você notar, como eles estão numa situação de motim, nenhum deles está para levar AK-47. Estão realmente preparados para lidar com um motim sem matar pessoas. No Congo Democrático, a polícia não está preparada para uma situação dessa. Eles vão com AK-47 e as manifestações acabam sempre com muitos mortos. Ou seja, entre Angola e o Congo, Angola tem um governo que funciona mais ou menos. Então, por que nós vamos destruir esta instituição que funciona, né? Por exemplo, a Polícia Nacional, sob a promessa que vocês vão criar uma nova de raiz daqui a quando vocês atingirem o poder, quando vocês nunca fizeram nada similar até agora, tá sabendo? Uhum. Isso até os... Isso é mais é para os ativistas, porque a UNITA já tinha um estado paralelo na Jamba. Sim. Eu sei, né? É, por mais que eles idolatram o Savino, gostam do Savino, até ele fez uma boa coisa, que é lutar pela democracia de uma certa maneira, mas vão procurar os testemunhos que eles viram lá na Jamba e para alguns não era tão doce assim. Bom, aqui mais outro vídeo aqui da... Você concorda com essa parte do Estado? Ou seja, o Estado angolano funciona até um certo ponto. Quando você compara com países similares, como o Congo Democrático, o Congo Popular... Mas tipo assim, qual o mérito de ser melhor do que o Congo? Mas qual o mérito? Não há mérito algum mínimo. Tá? Aquilo seria o mínimo dos mínimos. Seria um cúmulo se não fosse. É o seguinte, o teu ponto é quase imparável, porém eu vou retorquir dizendo que pode haver pouco mérito ser melhor que o Congo, mas pelo menos não tem angolanos a emigrar ilegalmente para o Congo, tem congoleses a emigrar ilegalmente para Angola, então sim. Entre os dois parece que um é mesmo melhor. Sim, então aqui não há mérito, então é o normal, pelo menos o básico ele consegue fazer. Sim, o básico ele consegue fazer. E as outras atribuições do governo é o seguinte, as pessoas têm que perceber, o que a gente se esquece agora é o seguinte, esse ativista todo de oposição, eles tipo, ainda não perceberam que a economia socialista e comunista não funciona. Eles acham que eles é que são os super gênios que vão conseguir fazer com que a economia socialista e comunista funcione em Angola. Isso falhou em quase todos os países do mundo e talvez do universo. Então mas as atribuições normais de um Estado, que é a defesa e segurança, né, são uma das poucas coisas que o governo angolano consegue fazer de forma funcional. Então, entre aspas, né? Entre aspas, mas comparando com o Congo, é o cúmulo e o fim do mundo. Sim, sim. Tá, até melhor, porque se for já ver, por exemplo, eu não sei, né, mas pelo menos Angola tem, em termos de pessoal, nós temos bastante, temos muita força humana nas forças de defesa, segurança e defesa. O que nos falta ainda é mesmo recurso, de certa forma, muito mais tecnológico, muito mais recurso material, tecnológico, porque infelizmente a maior parte do nosso orçamento ainda é destinado para os salários. Salários do pessoal do que propriamente tecnologia. Exato. O objetivo é as forças de segurança também são utilizadas como cabide de emprego, até um certo ponto. Mas a culpa, claro, não é deles, tem a ver com o sistema político e econômico que a gente tem cá. Bom, estás a ver esse outro vídeo aqui que tem na tela? Então, consegues ver? O que você vê aqui é os manifestantes colocaram um contentor de lixo e esse aí parece que é uma arca, ou seja, lixo na estrada, contentor de lixo e uma arca, impedindo de tal modo que os automobilistas não conseguem passar na estrada, obviamente. Isso aqui é um engarrafamento dos diabos. Estão aqui fechando a estrada, fechando a via pública e também estão a apedrejar a polícia. Veja, esse rapaz aqui está pegando uma pedra. Esse aqui tem uma pedra na mão. Qual mais? Tem mais? A polícia parece que também meteu um pouco de gás lacrimogênio. E vocês estão incitando as pessoas a avançar contra os polícias. Não ainda. Está vendo? Pegou uma pedra aqui no chão. Está vendo? Várias duas pessoas apedrejar as polícias. seja, essa aqui ainda é uma manifestação pacífica. Até, eu sei que está-me a se repetir, mas é bom ver mesmo os vídeos. Mas estranhamente mesmo tem poucos polícias. Só está a ver que praticamente só tem 10 agentes aqui nessa imagem, não? Não mais que 10. Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Não, talvez uns 20. Tem mais uns aqui atrás. Não, mas isso eu lembro, se não me, eu passei por essa via quando eram 6 horas, às 6 da manhã, estava bastante tranquila, estava muito tranquila mesmo. Sim, quer dizer, horas depois eles transformaram a via no inferno. Exatamente, o ponto de concentração, a hora de concentração era às 11 horas. Ah, ok. Yeah. E agora, essa aqui é do ponto de vista dos manifestantes no chão. E isso é triste, o número de pessoas a dar like nesse feed. Yeah, tem contentores, colocaram pneus em chamas. Não, mas a grande questão que nós poderíamos fazer... A grande questão que nós poderíamos fazer aqui é... Qual foi o resultado disso? Resultado prático. Tá bom, eles queimaram, fizeram manifestações, alguns foram espancados, alguns foram parar ao hospital, percebemos. Qual foi o produto disso? Eles conseguiram os empregos? Não conseguiram emprego? O nível de vida em Angola reduziu? Não, o custo de vida não reduziu, nem sequer vai reduzir. Nos próximos tempos. Esse é o do Partido dos Crentes, esse camarada aqui na frente. Não, não, esse aí é o Gansa. É o Gansa. Ah, o Gansa, ok. Sim, essa questão que eu às vezes me coloco é que nós temos um certo imediatismo. Nós temos um certo imediatismo e nós tentamos buscar por soluções fáceis. Exato. Só que as verdadeiras soluções para problemas muitas das vezes não são fáceis. E muitas das vezes requerem paciência, requerem prudência. Nós temos problemas econômicos e eu não sei exatamente antes de você como... Antes de você adiantar muito, né? Desculpa. Vamos ser claro. Quando você perguntar, será que o custo de vida vai baixar? Não vai baixar por quê? Porque o custo de vida, por exemplo, é determinado pelo preço do petróleo. Não há nada que você pode fazer em Angola que vai mudar o preço do petróleo em sequer um dólar acima ou abaixo. Essas pessoas não percebem. Quais são os fatores que determinam o preço do petróleo no mercado internacional? É o nível de consumo na Europa, no Ocidente e na China, né? Na Europa e na China, que são os dois maiores consumidores. A produção dos diferentes países, por exemplo, os Estados Unidos agora é o maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo e a Arábia Saudita tem a capacidade de substituir a produção petrolífera de Angola. Eles têm em reserva 1 bilhão, uma capacidade de produção de 1 milhão de barris extra que eles podem ligar a qualquer momento. Ou seja, é impossível Angola, o governo de Angola, fazer qualquer coisa que possa modificar este fator que é o preço do petróleo. Então, essa manifestação neste ponto é inútil. Então, era só para dizer concretamente por que não vai mudar o custo de vida. Pode continuar, amigo. Sim, é disso que nós estamos a falar. Então, são problemas econômicos, problemas de natureza econômica, né, que não podem e jamais serão resolvidos dessa forma. O que eu gostaria de ver, e eu sinceramente eu nunca vejo, né, a resposta é como os partidos da oposição, eu inclusive vi nessa manifestação de deputados da oposição, partidos da oposição, ativistas, né, soluções para esses problemas. Não, quais seriam as alternativas? Economia. Eu me lembro muito bem, assim, o plano atrás, eu me lembro muito bem, houve uma campanha, não me lembro a qual, em que perguntaram ao político da oposição de forma detalhada qual era o plano dele para resolver, sei lá o quê. Sabe o que, é que ele disse? Nós não vamos publicar um plano detalhado, porque se publicarmos, o MPLA vai copiar o nosso plano. Naquela altura ele disse, calma aí, então o vosso problema é resolver os problemas do povo, ou é vocês é que só podem resolver os problemas do povo para proveito político? É justamente essa questão. É muito dessa questão aqui. É que, por exemplo, nós falamos, nós algumas vezes na nossa live, né? Nós falamos de algumas questões, né, do país, por exemplo, a questão de liberar a economia, né, e já tivemos aqui lives com o Cota Augusto Fernandes a falar de algumas questões do país, né, ligadas a economias e alternativas. Você nota que o pessoal que está em Angola, que tem um pensamento muito mais liberal, é muito mais virado à direita, né, acaba por ter soluções, sim, ou ter pelo menos um caminho pensar para uma solução. Mas todo o pessoal ligado à política cá em Angola, sobretudo na oposição, parece que eles estão totalmente perdidos no mesmo problema que eles estão a ponto, porque eles nunca têm uma solução. Quando você questiona para eles, ok, temos desemprego, o que fazer para acabar com o desemprego? Você questiona para eles, olha, nós temos monopólios aqui, temos preços demasiado elevados, qual seria a solução aqui? Eles vão falar de controle de preço, eles vão falar de aumentar a força ou o poder da fiscalização, eles vão falar de coisas do gênero. Aumentar o salário mínimo. Quer dizer, eles falam exatamente as mesmas coisas que o MPLA fala. Exato. A mesma coisa que o MPLA fala. Então, quer dizer, o que me parece aqui, o que está acontecendo em Angola, é que nós temos um MPLA de amarelo, vermelho e preto, e nós temos outros MPLA de verde, vermelho, branco e amarelo. Quer dizer, nós temos MPLAs de outras cores. Sim, eles não perceberam até hoje que o socialismo e o comunismo não funcionam. Eles acham que eles é que podem fazer funcionar o socialismo e o comunismo do MPLA melhor que o próprio MPLA, que é o Partido Comunista Angolano. Percebeu? Então, sim, exatamente isso. E por que que eles sempre... E por que que eles sempre têm isso? Porque no fim o objetivo último não é resolver o problema, mas o objetivo último é eles estarem no poder. Por isso que você vê que o reflexo é todas as soluções ser quase sempre uma variação de me coloca no poder que o teu problema vai se resolver. Exatamente. Ou seja, não é um plano. Agora aqui, não é um plano. Eles é que são a solução. Agora tem aqui um comentário que eu acho que explica o porquê que a manifestação aconteceu. Isso não tem nada a ver com desemprego. É um comentário aqui nesse feed, para a imagem, que diz: pior desordem é o MPLA. Partam e queimam tudo, se for necessário, Mali e Bela Rússia. Ou seja, um segundo motivo da manifestação é o que eu chamo de inveja revolucionária. Ou seja, tens todos esses ativistas profissionais e aspirantes ativistas que nas tuas redes sociais vejam as imagens do Mali, da Bela-Rússia e talvez da Nigéria também, onde tem um movimento de protesto também desses... Oh, velho, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Então, sentem inveja e querem imitar. Tá vendo? Se você ver os métodos, é quase todos os mesmos. Então, eles querem imitar... E por isso é que estão a fazer isso, sem saber quais são as consequências do que estão a fazer. Porque é o seguinte, é mais fácil você deixar cair um governo do que você ser um governo. É isso que as pessoas não percebem. Porque é o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro que é do Burkina Faso, né? Quando caiu qual é o nome daquele presidente? O Compaoré. A queda do Compaoré não foi causada pelas manifestações. Sim, pela mídia nós vimos as manifestações, vimos os protestos e vimos que o Campaoli abandonou o poder. Isso é o que a mídia mostra, mas o que aconteceu no terreno é o seguinte: uma facção dentro da própria equipe do Campaoli estava a insistir que ele devia deixar o poder porque ele já estava há muito tempo, era a vez de outra equipe. Ele recusou-se a deixar o poder, queria fazer o terceiro mandato. E isso coincidiu que a própria oposição também estava contra o terceiro mandato, obviamente. Então, essa facção da equipe do Campaoli se aproveitou da manifestação para retirar o Campaoli do poder. E, uma vez que o Campaoli fora da jogada, esses próprios malheiros tentaram reprimir os próprios manifestantes. Mas acho que... Depois daí não segui mais a coisa, mas eu acho que até o momento quem está no poder é essa equipe B do Campaoli. Então, é preciso ser muito ingênuo para achar que com um grupo difuso de arruaceiros na rua é que vai acabar no topo. Vai ser muito mais fácil eles serem manipulados depois. Sim, concordo com isso. Concordo exatamente com isso. É que as massas nunca mudam nada. Isso é um fato. É um fato histórico. As massas nunca mudam nada. As massas são utilizadas por aqueles que querem fazer mudanças. E são aqueles que controlam as massas, aquela minoria, né, que controla as massas, que vai ascender ao poder. Né? E esse poder jamais será partilhado com as massas. É o que nós vimos em diferentes processos históricos. Né? Nós vimos na Revolução Russa, nós vimos na própria Revolução Angolana, né, em que após a independência o poder acabou por estar concentrado numa elite. Nós vimos na Revolução Francesa, nós sempre vimos isso em histórico de revolução. O povo vai à rua, faz manifestação, faz pilhagem, coloca fogo, mata pessoas, arma todo tipo de escândalo, cria um caos na sociedade, né? Mas no final, o poder nunca é entregue ao povo. Né? Porque não tem como isso acontecer. Não tem como as massas, de fato, governarem. Né? É uma impossibilidade lógica até. Né? A própria ideia de governo mata. A própria ideia do governo seria contrária à própria essa ideia de controle total das massas. Então, eles acabam por ser muito mais iludidos, serem uma massa de manobra, né, para que determinados indivíduos, talvez mais capazes ou talvez mais intelectuais, né, e com algum tipo de poder, com meio da ação, poder econômico, ascendam ao poder. Né, o que eles não percebem como nós falávamos nos bastidores. Quem financia isso tudo? Essa é que deveria ser a verdadeira questão. Quem financia isso tudo? Quem ganha com isso tudo? Sim. E eu vou só terminar isto. Já chegamos às 21 horas, já é o fim do nosso tempo, né? Eu só vou dizer o seguinte. Isso aqui já aconteceu em Angola e para quem quer saber, tem que ler o livro O Fim da Extrema Esquerda em Angola. O resumo do livro é o seguinte. Antes da independência, você tinha um grupo de extrema esquerda em Angola, que eram os ativistas contra o governo colonial e a favor da revolução comunista. Depois desses ativistas conseguirem quitar isso, o governo colonial cai em Luanda, além do golpe do Estado lá em Portugal, também um mini golpe aqui. O novo poder comunista colocou todos eles na cadeia. E alguns ficaram presos até pelo menos 1885. Então, você é útil à revolução até que a revolução seja feita. Depois, você é inimigo da revolução e extrema esquerda. Então, acho que é tudo que nós temos por hoje, né? É tudo que temos por hoje. Eu penso que o segundo tema não sobrou tempo da independência. Nós iremos falar na próxima semana. Ok, exatamente isso. Bom, um abraço aí. Feliz abraço, tenham todos uma boa noite.